Parabéns, empresa Popson! É a maior família de aparelhagem do Pará! E isso não se compra, se conquista! DJ Ellison e DJ Juninho, nossos parabéns são pra vocês. Esse aí é dos Nutellas, esse aí é dos Nutellas. Agora bora partir pro set da Jaiz agora, da galera da Raiz. Quem é a galera da Raiz aí, ó? Da Raiz, assim, ó. Assim, ó. Se você for... Não te afoba, que agora é a galera Nutella. Valendo! É Raiz. É Raiz ou Nutella? Eu não quero saber. Eu quero é pop! Cantando! Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Valeu, Inho da Verede! Eu não me vejo. Batistão, você também, garoto! Alô, malucos, lancha! É nós, mano. É sedução. É Sandra. Sandra Aragão. Esse é o diferencial do pop. Ele busca lá do fundão. Velha guarda, hein, papai? Sou! O Tiat voltando aí com força. É melhor desistir de mim. E aí, bebê? Cansei de sofrer. Quero um companheiro. Primo Igor, muito feliz da vida com a vitória do Paysandu. Ganhou lá fora, papai. Essa aqui é muito doida! Viaja, Alisson! Segue o líder! Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. E o nosso amigo Márcio, lá de Marituba. Os teus carinhos, veja onde fui. Do Lapas, o Paulo Vanzele. Da equipe Tormento. Alô, João Vinho. O Paulo Vanzele, da equipe Tormento. Mas lindo sentimento, em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divido. Essa aqui eu só lembro quando a gente gravou o nosso primeiro DVD ali no hangar. Lotadão hangar e a galera cantando esse som aqui, ó. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. E aí? Coração tá baixo. Obrigado, Assim Lobo. Aí com a gente. Ele, meu amigo Natan também. Toda rapaziada. Valeu. O que será da minha vida? Se não te amar, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você partiu? Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate. Porque maltrata, te digo, vou falar. Fio encontro aqui no meio, maninho. Meu amigo Teca, você sabe que ele é Pop 10, maninho. Segue o líder. E são 10, 20, 30 anos. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você. Olha o tormento, como é que ele tá ali atormentando tudo. É a família Dinheiro também! Esquenta, esquenta, esquenta, vai! Titirari, tirarirarara. Titirari, tirarirarara. Maninho. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes os dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei. Estou aqui só pra te amar, só pra te amar. Curtindo o quê? Curtindo Super Pop. Vai, vai, vai. Essa aqui vai pro meu parceiro Bruno Galáctico, tá aí com a gente também. Meu Bruninho, tamo junto, mano. Ellison. E os meus maninhos, Ney e a Beatriz, aqui com a gente. Esse casal, Ellison, é apaixonadíssimo pelo pop. Depois me entreguei, parecia um sonho. Mas quando acordei, estava em seus braços. Bora, carioca! Manda a tua, papai! Manda, manda, manda, manda! Meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem... Quem sabe solta a voz à distância! Toma mais outra! Fala, Rodrigo! Tamo junto! Estou. Estou dividido. E o Claudinho aí, ó. Entre o meu amor e uma antiga paixão. Alô, Rico. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. E aí, Duquinho? Abraça ela agora aí. Aquela amiga que já furou teu olho. Vai! Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. E o nosso parceiro Júnior Barão. Esse fala, Júnior! O Bismarck, o mito do pop. Alô, Bismarck! Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Um abraço, meu amigo Thiago Vitina, aqui com a gente. E ele vai comemorar o aniversário junto com o Teca do Pop 10. Sua melhor amiga, sou eu, não acredito. por favor. Amiga que tentei ligar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Já vai dar quatro. Eu amo mesmo o homem que ela. Bora, sacudindo, bora, bora, bora, bora, vai. Esse aqui, mano. Luciano, Carlos, Jeremias, lá de Viseu, obrigado. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Eu não vou voar. E aí, cara de pato? Me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso, eu vou fazer uma declaração. E o nosso amigo padre, o padre da TJ, tá aqui com a gente. Menino fantástico. Eu declaro pros devidos. Júlio França, Mário Silva. Eu te quero. Paulo Carvalho, Leandro Maia, Ronaldo Nilcinho, tudo arrepiado, meu parceiro, não levou. Isso não tem sentido, oh, não são amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Manda, manda. Acabou, acabou, Bobinho dançou, você vacilou. E aí, Maria? Como é que é? São as Marias do Pop. Banda Delícia de Menina. Delícia de Menina. E na Casa do Pastel com a gente, essa galera. Diego da Pedreira tá na área, mano. Se derrubar é pênalti, né, garoto? E essa aqui, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Vai, vai! Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou livre. Quem sabe canta? E não sou mais de ninguém. Pois me libertei. Vai lá, Saga da Joia. Jogue seus CDs pra galera lá, que a galera tá afim de pegar CDs. Vai! Não sou de ninguém. Eu vou ficar também. E aí, Bezerra? E aí, Nilson Bala? Com nenhum outro amor. Não sou. E aí, Clebinho Melo? Pois me Júnior da Linave. Hoje aniversários do Genilson, da Explosão. Bora pra cima, Jabuti agora, vai, vai, vai. É pop, é pop. E toda a galera da CL também aqui. Segunda-feira, oh, oh, é pop na feia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. moto zero pra galera. Fazer a águia, só juntar duas mãozinhas. Mala das curvas. Saiu no Jornal Nacional. Tá aí com a gente. O do pop agora é profissional. Ei, Assis. Já inventaram até dancinha. Alô, Magno. Fazer a águia, e aí, Lorena. Duas mãozinhas. Vai voar, vai voar. Família vai endoidar. DJ LC Juninho, respeitados no Pará. É pop, é pop. Luciano da Van. Motora Josimar. Especiais da gente. Abandono nunca, gente. Cadê o Rodrigo Menezes? É pop, é pop na feia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Manda a Pérola Negra! Ibiza Belém. Mete suas bicadas, passa. Vale a bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eu agarro. Oxi. Macaras caradas no barco. E também, Alisson. Nossa vereadora. Nossa. Nossa vereadora. Simone. Simone. Simone. Cauace Juninho. Égua, até que é que fio, sabe? Pega o balde, toma gelo, vai, vai, vai! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, gordão é 24K, na humildade eles vêm se... 3, 2, 1, bora! Faz parte dessa história, mano! Pega o Celo GDG, tá do teu lado! Gostei de ver, meu irmão! É beiradinha, não tem jeito! E aí, bunda do Point! Dá-lhe o assist... Olha o faca! Valeitou! Tá meio grau. Tá meio grau. E o Pipirinha. Tá meio grau. E o Nenê. Tá meio grau. Passeou! Pito! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levantou levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai ver o que é o queijo. Não tem usando pra mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Pode. Tô sim. Começar a descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. É. DJ Big Show Produções. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra um. Que fudemos, vai xereca. Vai xereca. Vai xereca. Vai, Alisson! Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Ellison tá tocando, olha o que a galera fala. Super! Alô, Dali do Ponte! Olha como ele tá! Rodrigo! Alô, Rodriguinho! Da equipe 5, bora! O bora GDK, Rodriguinho, Neguinho de 5, bora GDK, o Elton, Explosão, o William, Tainá, toda a galera aqui com a gente, assim, ó. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada. E hoje é mais tarde, Alisson, hoje é mais tarde, maninho. Todo mundo na chupa, Juninho. Logo mais. David Super. Muita pressão, papai. Pra direita, pra esquerda. Olha o Foca. Botando no meio. E o DJ Ellison vai fazendo o gol. Eu tô gostando de uma prostituta. Legatíssima Ruane Castro, tá aí com a gente. Alô, Ruane! Eu viajo nela. Alô, mano das curvas. Onde eu chego, não tem jeito. E aí, Jordão? Eu viajo nela. Eu tiro o orgasmo nela. Obrigado, Thaís. Obrigado, Leandrinho. Rapaziada aí com a gente. Valeu. Olha quem tá mandando um abraço pra tia de Alisson. Rafael lá do Grill Mix. Acerão esse moleque, né? Cadê ele? Cadê ele? Obrigado, meu irmãozinho Rafael. Gente boa. Parceirão pra caramba. Esse tem um carinho desde muito tempo, meu irmão. E eu sei que é recíproco mesmo. Eu tô gostando de uma. Valeu, Rafael! Curtindo, rodeado de gostosa. Vai, vai, vai, vai. Acelera. E agora? DJ Lohan que tá aqui. Explode o bagulho. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastafão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Tá me ouvindo? Chama, chama, chama que ele vem, chama, chama, chama, chama, chama que ele vem! All you people in the house, get up and scream and shout, say hey, hey, hey. Eu quero só a torcida do Flamengo, que é líder aí, jogando o bracinho pra cima, batendo na palma da mão. Mas eu costumo dizer que o bom paraense, ou ele torce pro Remo, ou ele torce pro Paysandu, não é verdade? Então quem é do Remo aí, joga o bracinho pra cima. Só pra gente sentir. E quem é do Paysandu aí? Galera do Papão aproveitou, né, meu irmão? Bate na palminha, torcida do Papão! Bate, bate, bate, bate, bate, bate! E aí, Vitor? Uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha. Ei, Bigola Pop. A família Pitch da Cabanagem também. Chama novinha pra cá. Fudeu, vem cá, fudeu, vem cá. Obrigado, Hudson. Chama novinha. A Jennifer, o Rafa, a Lê, a Carol e o William. All you people in the house, get up and scream and shout. Say equipe hey, Barreiro no grito. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Rodrigo. Alô, Rodrigo Rabugento. Igreja Amiga Lê Paiva tá aqui com a gente, amanhãzinha. Beijo pra você. Alô, Dindinha, é nóis, mano, é pop, não tem jeito. Sei que você fala por aí que não. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado. Todo mundo, todo mundo! Vai só sentir. Cheio de amor. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tava desesperada. Louca pra me encontrar. Hoje eu vou me embriagar. Hoje não vou. Sucesso da mão, Raíssa. Siga o Vitor Menino. Bora, Major Esporte. Fala, Cristiano. Fala, Cristiano. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei. Vamos lembrar da nossa fazenda lá em Araxitê. Pedindo pra ela me deixar. E o motivo. Alô, Nilson Bala! Mini Shopping! Deus é... Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Deus é fiel, Nilson Bala. Alô, primo Igor, a Júlia. Sempre tá na cara. E a Marcela. É que a família dela, sei que não me aceita, porque sou vaqueiro. Olha, Alisson, queria que você agradecesse aí toda a nossa briosa e também contingente dos nossos bombeiros, corpos de bombeiros, vistoriando tudo de ponta a ponta do início ao fim, viu, maninho? Alô, Paulo de Cuca, alô, presidente Cuca! Prepara o cavalo que eu tô chegando. Alô, China Celeste! Grande Renan, da Toca do Leão. Tá por aqui com a gente, você não poderia faltar, né, Renan? Ela vem pedindo pra ela me deixar. E o motivo eu já sei. O cabo é minha felicidade. Mas só que ele não deixa ela sair da cidade. Eu moro na zona rural. Estão sabotando. É, eu sei como é que é. Sempre tá na capital. É que a família dela sei que não me aceita. Porque sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar. Pela cidade. Obrigado, Railson Dantas. Tá aí com a gente, ele. Meu amigo Lucas. Lucas Bobagem. Empresário Nil Chocolate. Fantasminha. Meu amigo Zé Pequeno. Toda rapaziada. Alô, minha Fantasminha. Segue, segue, segue, DJ Alice Juninho. Cinco da manhã chegando em casa. Mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Bora, bem super amigos. Relacionamento chega ao fim. Bora. Tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim. E o quê? Que liga, e você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Oi. Todo lado que bebe, que sofre, que chora. Que liga, e você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Acertei de novo. Obrigado, DJ Dieguinho. É mais uma, Brasil. Olha aí a boutique. Oi. Alô, Dieguinho. Abraço pra você, o showman de Coraci, né, mano? Alô, Anderson! Em casa, saudade do Gigold, mano, não tem jeito. Frustrada, bebi, beijei, tentei. Quantas pessoas vão fazer isso, hein? Tá, mano. Clebinho Melo na área, alô, Clebinho! Tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim. E aí? Pra todo lado que bebe. Que pode se preparar, galera, que daqui a pouquinho. Que aniversário de mais um ano da nossa explosão do pop. Alô, Jabuti! Fala, Jabuti! Só tu que não vai, meu irmão. A suba! Que liga, e você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora. hora de ligar. Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora e liga. Bora fazer isso aqui, papai! Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá. Que tal essa aqui, DJ Alisson? Bazuca, aí com a gente. Alô, Bezerra. É um baço, é? Eu mudei, sufoquei a dor. E aí, meu senhor? Que havia em mim. Tem que tu falar que falou que ia estar uma base, aquela base hoje, né? Pode crer, meus arrepiados. Às vezes floresceu amor, mas você e o nosso amigo Noia. Alô, Noia do Esquina! Aí que tu te pega. O tempo passou. É o som! Você está tão longe, por que você não volta? E aí, alô? Meu amor, te peço. Meu amor, te peço. É assim, ó. Estou ficando louca, só penso em você. Meu amor, tu és. Meu amor, tu és. E o quê? A noite, as estrelas iluminam meu quarto. Me sinto tão. Falando com ela agora, bem baixinho. Falando com a lua. E essa aqui eu me lembro, essa que eu vou tocar agora aqui. Eu me lembro muito quando o pop tava virando o ano lá no Cidade Furia, Super Pop e o Búfalo do Marajó. Quem é que lembra, ó? Pop levando até de manhã, papai. E quem sabe esse ano, né, pessoal? Talvez você já saiba. Alô, menino! Quando lembranças de alguns momentos nossos. Cadê o Caquinho no palco? Caquinho em cima do Águia, Caquinho e Bruninha. Alô, Caco! Tudo de momento não é bom nada, só atrapalhou. E o quê? Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Chama da cinco. De fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo vai te pegar, o águia de fogo. Vem, Brenda Leão! Alô, Márcio Branco e o Márcio de Marituba. Alô, Thiaguinho. Desligo o telefone, poder escutar minha voz. E aí, morta, eu atento. Outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Me pare, papai. Comigo já me machucou. Alô, Sheik, diz aí pro pai. Diga alô. Diga sim. Adriana Mix. Diga, por favor. Diga. Qual motivo? Babies. Por que não quer mais? São pessoas que não podem faltar na história do pop. Você, yeah, yeah. Me sinto só, me sinto só. Sem o seu amor. Não vivo sem você. Se agrade, DJ Alisson, manda ver. Vai, vai. Olha a galera de Marituba aí, ó. Manda 007. Puxando, puxando, puxando. Vai. Se você estiver no palco, já começou, já começou. E o DJ LC doido. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. E aí, BG? Ele é Fabiola Viana, grande Bruninho Galáctico. Não sei mais o que. Quem sabe vai cantar bem alto! Eu sei, se não entende o que aconteceu. Só quem é desse tempo aí, joga pra cima, libera, um, dois. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Essa aqui é só do tempo do Caramba Azul nas segundas-feiras, meu irmão. Ai, meu pai do céu. É muita resenha, DJ Alisson. E hoje? Onde eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor. Alô, DJ Dieguinho. hora que libera o som, né, Duda? E aí, Mani Samba? Só pra galera relaxar. Essa aqui, ó. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Quem sabe vai cantar, hein? Quero sonhar. Quem sabe vai cantar, hein? Dessa vez você não vai escapar. É o quê? Segura a mão, segura, segura, vai, segura, segura. Eu fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Logo mais, gente, isso é curtir o Super Pop lá na piscina da Supa, na Augusto Montenegro. Super Pop na piscina da Supa, a partir das 10 da manhã. Banho de piscina, são 12 horas de festas ou mais, porque amanhã é sexta-feira. Hoje já é sexta-feira, galera. Você chorar, me pedir. Essa música, as atenções tomam conta agora do maior voo da história. Tudo pronto, mano? Muito pronto, muito pronto. Então bora lá, meu irmão. Bicho, nem eu sei onde ele tá agora, viu, meu irmão? Porque a cada show, como a gente sempre fala, é uma novidade. E ele vem da escuridão, meu irmão. Bota o bracinho pra cima, só quem é filho de Deus. Bota o braço pro céu. Bora chamar o nosso mano. Bora chamar o nosso Jefferson. A nossa produção. Deixa tudo no escuro aí o cenário. E aí? Os nuvens acendem os céus, todos eles. Aí, Douglas, preparando tudo. Tem coisas que não podem faltar no show do pop. Tem coisas que mudaram o conceito de aparelhagem. E esse momento, pra mim, e tenho certeza que para muita gente, é um momento que mudou para muita gente. Segue o líder! Segue o líder! Então vamos lá, dá picada! Hoje eu vou dar a picada, picada, picada. Joga o bracinho pra cima! Hoje eu vou dar. E chama que ele vem! Picada, picada. Chama! Picada, picada. Chama, maninho! Chama! Já sobrevoamos o portal da Amazônia! Já sobrevoamos o sinal de folia! Agora chegou a hora de sobrevoar a Doca Ellison! Pop-som 1, Pop-som 2, Pop-som 3, 3, Pop-som 4. Quem conhece, nunca esquece.